Vai lá, DJ, risca aí. Maestro, nos toca discos. Essa é pra vocês. Nos toca discos. Canso. Singela homenagem aos DJs. DJ risca, transforma, pira. É nos toca discos. De tanto risco, me apresentaram toca disco. Back to back, o suco, risco. Back to back, tudo que vai e volta, tudo que vai e volta. Back to back. Toda gente se anime e aplaude esses heróis DJs desse Brasil responsáveis por minha voz. Alguns estão curtindo, outros assistindo. Performance louca do mago dos toca discos. Representa, vem comigo. Rápida discussão, o squad chama atenção. Se prepare, vem mais uma competição. Evolução vem passo a passo. DJ bom garante espaço. Que não cabe nesse verso é preconceito no compasso. Meu rap é frio e calculista. Voltei no tempo em que o DJ é que animava a pista. Porque se o DJ é bom, comanda o som. Demonstra seu dom sem vacilação. Toque o som e pergunta quem conhece. Invoque o DJ, me acompanhe com o scratch. Eu vou dizer de vez pra todos vocês. Não haveria nada disso se antes disso não tivesse DJs. A harmonia sincronizada, volta por volta, ritmada. Scratch que a gente sente na alma. E o disco se encontra como velhos amantes. Galera, agulha no vinho, galera, agulha no vinho. Beleza, beleza, firmeza total, parceiro. DJ faz scratch, DJ me faz dançar. Me faz dançar. DJ faz scratch, DJ me faz dançar. Me faz dançar.